Brasil foi invadido em abril de 1500. Renderam os moradores e roubaram seus aposentos. Existem várias teorias, mas ninguém sabe, ninguém viu. A invasão foi nomeada essa merda de Brasil. Pedro Álvares Cabral, que invadiu com as suas tropas, trouxe os negros da África e dividiu pela Europa. Todos eles perderam direito de sua própria vida. Mão de obra excessiva, em troca era mercadoria. Vendiam alguns deles por uns míseros centavos. Em consequência dessas causas surgiram os escravos portugueses e os espanhol, que eram colonizadores sem herdeiro, que escravizam nosso povo até hoje. Cusão ensinou pro povo outra religião, que mata o semelhante sem 1% de compaixão. Eram divididos os fracos e os guerreiros. Ainda existe a divisão no novo povo brasileiro. Os bravos eram aliados com os inimigos europeus. Aliança entre potências, só o Brasil que se fudeu. Colombo enriqueceu a parte norte da América, com os gringos em vantagem desde os tempos da moeda. Lutei, cheguei até aqui. Meu espaço conquistei. Não precisei pisar em ninguém. Não foi preciso me comprar. Nem guerra declarar. Onde está seu coração? E essa falta de perdão? Até onde vai chegar? O 948 foi assinado. O anti-apartheid. Acharam que ia acabar a crueldade, mas não mudou, nem nunca mudará. O racismo ainda existe em todo lugar. A opressão foi posta por um bando de cuzão. Isso se repete todo dia no mundão. Existe algum lugar onde não é onipotente e ao menos 50% respeita a nossa gente. E dispõe o mesmo espaço pros brancos, pros pretos, independente se for rico, classe média ou do gueto. Os pretos que devia ser racista e ter orgulho, pois a raça é uma das únicas no mundo que é pura e não precisa da mistura de ninguém. Tem suas próprias origens, não importa de onde vem. Agora cala a boca, escuta o que eu vou te dizer. Racista do caralho, cês merecem se fuder. Não com violência, mas um barato tipo assim. O negro que ganhou a Olimpíada em Berlim. Descendentes de Hitler foram todos humilhados. Cês bem que mereceram. Seu bando de arrombado foi adotado como certo. O ato racista no Brasil principalmente, isso fica bem à vista. O negro é o alvo favorito da porra da polícia. Escora na parede que isso é uma averiguação. Te espanca na maldade sem motivo, sem perdão. Negro mal vestido é levado pro DENAC, tratado como traficante nos quatro cantos da cidade. Ainda nem falei da porra da cota cobrada na faculdade. Maior metrópole do país é racista de coração. São Paulo foi a última que aboliu a escravidão. Infelizmente, essa é a realidade da nossa nação. Desigualdade racial. Lutei, cheguei até aqui. Meu espaço conquistei. Não precisei pisar em ninguém. Não foi preciso me comprar. Nem guerra declarar. Onde está seu coração? E essa falta de perdão? Até onde vai chegar? O homem morto na Indonésia repercutiu em vários lugares. E passa em branco 200 mil negros fuzilados por militares. Só porque eles tinham fé, porque eram cristãos. Pega a fita do jornal da França e faz a comparação. Que cê vai ver que o bagulho dá no mesmo. A diferença é que uns eram branco e os outros eram preto. Mas a morte pela fé, pode crer, não foi em vão. Vão encontrar através dos tiros a sua consagração. E vão passar a vida inteira ao lado do Deus eterno. E vocês que fuzilaram vão morrer queimando no inferno. Mas meu povo também teve os líderes revolucionários que lutaram por justiça e acabaram fuzilados. Vou citar alguns exemplos, tipo Mumia Abu-Jamal, que morreu à procura de igualdade social. Também tem outro herói, o famoso Malcolm X, que defendia todos os negros que habitavam seu país. E também quem governou o país de dentro de uma cela. Esteja em paz, eu sou Mandela. Odeio esses racistas que desprezam nossa raça. Esse cuzão preconceituoso merece sumir do mapa. Lutei, cheguei até aqui. Meu espaço conquistei. Não precisei pisar em ninguém. Não foi preciso me comprar. Nem guerra declarar. Onde está seu coração? E essa falta de perdão? Até onde vai chegar?